house, nigga. Yo, we ghost, na vila de Yelta, representa na microfone. Quem que contente, Bobby Monster, Majeda, Omi. Liga tem Bruce, liga tem Conanca, tem Stallone. Essa pistola na cabeça, pra acabar com tudo bufome. Niga que busquece, me ghost, de Kenya, nome. Tu és fodido, eu sou fodido, mas nisto ninguém me volta. Olha o que eu te digo, escuta com atenção o que eu te transmito. Transformei-me num mito, junto com os meus irmãos. Aqui somos cinco, quando rimo não brinco. Sinto o dom, tira proveito, que nos sai do peito. A mão jeito, arrebento, com os venenos, este é o meu terreno. Não me rendo, não me rendo, sou fodido, já te aviso. Corro para fatias e rendo aquilo. Penetro no teu pico, através do ouvido. Arrebento-te com o tímpano e a loucura do posito. É isso. Posse não tem thugs, não tem lead thugs. Gente que se contenta, este que te aguenta. Ei, yo, é bala que se arrebenta. Pá, pá, pá. Niggas que se contente, yo, ha, ha, ha. Rappers panuleiro, nhos deixa de blá, blá, blá. A coluna estremece e a música aparece. Fazemos com que aconteça com as nossas rimas. Comemos-te a cabeça. Mas aqui não apareças ou vais ficar marcado. Para que nunca mais te esqueças, sai daqui, tá calado. Filha da puta. Somos bairristas, ninja, raça, filha da puta. Unidos como uma telha, o cubilo é a rua. Foge enquanto podes, nós andamos à solta. Esconde-te debaixo da cama, tranca bem a porta. Não saias à rua, sinta a postura dura. Soltamos o grito da revolta, frente à agonia. Fria e sombria, esta é a nossa vida. Bam, bam, yeah. Essa pega na mic, é pano, manda no slow. Pra tudo, manda pacas, começa, this is go. É vila real, na microfone, yo. Essa pega na mic, é pano, manda no slow. Pra tudo, manda pacas, começa, this is go. É vila real, na microfone, yo. Yeah. Verso está aqui. Ei, eu é Ghost, o mestre na MAC. A fazer o rap, rimas the best. Ganhei sem stress, com finesse a espalhar a peste. Nigga bless, o tem que treinar joke. É para vou passar na nossa test. Poucos passam e fazem parte do guest. Para tudo rappers de pupu. Podes vir com a tua crew. Tô sentado à tua espera. O teu bala dentro do cu. Mike é pano, manda no slow. Pra tudo, manda facas, começa, this is go. É vila real, na microfone, yo. Mãos pega na mic, é pano, manda no slow. Pra tudo, manda facas, começa, this is go. É vila real, na microfone, yo.